Panorama Agrícola para 20 de julho de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 20 de julho, terça-feira, noite de lua crescente. O ditado de hoje é: o entusiasmo embeleza a vida. Confira as atrações do programa de hoje. Frio exige atenção do produtor de aves. Consultor europeu orienta arranjo produtivo local no norte de Santa Catarina. Fique também com o professor da terra e a dica de Simone Barrim. Uma dica que pode mudar o seu dia. Objetos de aço e de alumínio podem ser reciclados sempre, sem que haja perda da qualidade do material. A energia economizada com a reciclagem de uma única latinha de alumínio é suficiente para manter uma televisão ligada por 3 horas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Uma informação técnica para você da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia. Nesta época de frio, é preciso que os produtores tenham atenção com os ambientes dos aviários. Um dos pontos mais importantes do manejo inicial dos pintos, e que às vezes é negligenciado, é o aquecimento do ambiente. A ave tem habilidade para manter constante a temperatura dos órgãos internos, mas isso só não é suficiente quando a temperatura ambiente está fora de certos limites. No período de frio, a maior preocupação do produtor deve ser a de proporcionar condições ambientais de conforto exigidas pelas aves jovens. Segundo a Embrapa, as baixas temperaturas aumentam o consumo de alimento. Então, é preciso cuidar da alimentação, também do que se chama conforto térmico, e aquecer o aviário. No inverno, não se deve tirar totalmente o aquecimento antes do 21º dia. O produtor deve também ficar atento ao comportamento das aves, que é um bom indicativo sobre o funcionamento adequado de aquecimento. Diz a Embrapa Suínos e Aves que quando há afastamento das aves da fonte de calor, isso indica excesso de calor emitido pelo sistema de aquecimento. Já quando há aglomeração das aves em determinado local, é indicativo de corrente de ar. E se existe muita aglomeração, isso é indicativo da necessidade de um aquecimento maior. Um melão avaliado como o mais doce do mundo foi vendido em um leilão pelo equivalente a pouco mais de R$101 mil em Xinjiang, na China. A oferta foi dada por um empresário chinês de 47 anos. O arremate aconteceu durante um festival anual da fruta. Especialistas conferiram ao melão o título de mais doce do mundo porque essa fruta continha 22,2 gramas de açúcar para cada 100 gramas da fruta. Fique agora com o professor da terra. Nós devemos ter cuidado com o excesso de aplicação de palha ou serragem no solo. A serragem de madeira e palha possui uma relação de carbono e nitrogênio muito alta. Elas causam a imobilização do nitrogênio. À medida que se processa a decomposição, o nitrogênio vai ficando indisponível no solo e para as plantas, que ficam com as folhas amarelecidas. Convém, então, fazer uma suplementação nitrogenada no solo com esterco. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Consultor europeu da área moveleira esteve recentemente em Santa Catarina visitando empresas de São Bento do Sul. Jorge da Silva Brito trabalha com o conceito de arranjos produtivos locais ou clusters para o desenvolvimento de um negócio e uma região. Ele analisa como estão as empresas de São Bento do Sul nesse arranjo produtivo local. E acho que estruturalmente as coisas estão bem preparadas para ter êxito dentro de um futuro próximo. Eu penso que também, para aquilo que observei nas duas empresas, que elas estão tecnicamente bem equipadas, têm uma organização mesmo, inclusivamente, a nível da atual situação de controle informático, e penso que têm condições para, no futuro, terem êxito. Para existir esse arranjo produtivo local é necessário o quê? É necessário, principalmente, haver cooperação. Isso é um fundamental. E depois, haver dentro da cooperação pessoas que tenham uma iniciativa que seja comungada por todos. Ou seja, muitas vezes, quando se procura um determinado objetivo, tem que se ter promessas e tem que se ter também cedências. E isso é fundamental. E a cooperação é uma base para o êxito final. Como consultor da União Europeia, quais as sugestões que o senhor deixou aí para os empresários do norte do estado? Principalmente, penso que um dos objetivos hoje no mundo da globalização é o conhecimento. E o conhecimento só é possível se as pessoas saírem, ou seja, procurarem zonas, meios, informação no exterior. Ou seja, saber para além daquele meio habitat onde vivem, o que é que se passa nos outros países. Conceitualmente, a PL Cluster serve para qualquer segmento econômico? Sim, e para qualquer setor, não só para a indústria imobiliária. Agora, há necessidade absoluta de haver cooperação, e a cooperação e a inovação é fundamental. E eu dizia que a inovação é de conquistar mercados, e a conquista de mercados só se faz com a inovação e com a procura de saber. Esse então é o consultor europeu Jorge da Silva Brito, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Além de visitar empresas de São Bento, ele depois foi visitar o Polo Moveleiro do Pará. Agora você ouve aqui no Panorama Agrícola uma entrevista com Fabiani Velasco, analista técnica do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior. Ela fala sobre os benefícios do arranjo produtivo local para a agricultura familiar e a biodiversidade e também do desenvolvimento de ações em prol da coletividade. Vem de reflorestamento. É uma madeira toda produzida na região de reflorestamento. Acredito sim que de parte de agricultura familiar e parte do princípio que eles estão usando de não utilizar a madeira nativa, de ter um símbolo que eles estão desenvolvendo agora, que é o biomol, para que haja a utilização do reflorestamento e não da madeira nativa como forma de produção e da grande produção que eles têm localmente. Qual é o estágio atual dessa APL aqui, desse arranjo produtivo local em São Bento do Sul? Foi possível observar que a governança está muito bem estruturada, conseguindo desenvolver ações em prol daquela coletividade, e isso já caracteriza um grau de desenvolvimento elevado em relação a inúmeros outros arranjos produtivos conhecidos que não alcançaram ainda essa estruturação. Quando você fala em governança, não é só a parte de gestão político-partidária de prefeituras, envolve basicamente a governança das empresas também, da gestão das empresas. Exatamente. Não envolve a parte política da estrutura do Estado, envolve a parte de governança da gestão do próprio arranjo produtivo. Do próprio negócio. Do próprio negócio, que envolve empresas com instituições de apoio, tanto pública quanto privadas, envolvendo bancos, universidades e outras instituições de apoio. Essa Fabiani Velasco, analista técnica do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior. No caso da região de São Bento do Sul e de Rio Negrinho, 75% da produção moveleira é exportada, a maioria para a União Europeia. Em Santa Catarina, a Câmara Catarinense do Arranjo Produtivo Local é presidida no momento pela IPAGRE, por meio de seu diretor de pesquisa e inovação, Edson Silva. A IPAGRE atua na organização do setor. E na área da agroindústria, há alguns arranjos produtivos locais, APLs, interessantes, como esse da indústria moveleira e o da malacocultura, ostras e mariscos na Grande Florianópolis. Há ainda outros arranjos em formação, como o do turismo rural, o das frutas e o do vinho, que tem reunião marcada para 13 de setembro em 13 Tílias. Há ainda a possibilidade da criação de um arranjo produtivo local ou cluster da cerveja artesanal com empresas do Alto e do Médio Vale do Itajaí. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.